Arc-en-Ciel 96.2. Ora, 9 horas e 9 minutos e eu vou estar aqui com vocês e na sua presença, da nova até ao meio-dia, como de habitude, como todas as sextas-feiras, estou com a emissão do fim de semana à porta. Espero que vocês estejam todos bem e eu não desejei bom ano, como hoje é o último dia de janeiro, 31 de janeiro. Espero que vocês estejam bem e um bom ano para vocês todas. Ora, e vamos continuar então com as nossas músicas e desta vez vai ser quem? Vai ser a Agatha Morena. Naquela praça, mas eu nunca pensei de cair nos braços dessa mulher nasce. Porque deixei que bailasses com essa morena. E de já quero agradecer então a todo o auditório da rádio e a todos os membros da Rádio Arc-en-Ciel e à direção que por me acolher outra vez aqui. Então, para mim é um grande prazer e penso para eles também. Então, continuamos com as belas músicas até ao meio-dia. Continuamos então com os quatro menos. Há sempre festa, isto é verdade, há sempre festa enquanto a gente está com a rádio ligada. Está muita, muita festa. Então, muito bom dia a todos. Ela é nossa bonita e começamos a cantar. Temos noivos, temos padres e aqui até tocar só queremos ser feliz. Há festa até mais não, até romper o serão. E até temos um juiz. Quatro menos, quem leva a mal? É sempre uma grande festa, parece que é carnaval. Os quatro menos, quem leva a mal? A festa do médio, do melhor que leva a mal. A festa, a comédia do melhor que é em Portugal. Com polícia que também sabem brilhar. Dizemos brincadeiras e fazemos ratoeiras até alguém tropeçar. Esta é a nossa missão e sai-nos do coração esta forma de intervir. É puro o que fazemos e a todos vós dizemos que é só para viver feliz. Os quatro metros ninguém leva a mal. É sempre uma grande festa, parece que é carnaval. Continuamos então com a nossa Agatha, voltei-me a apaixonar. E eu também voltei-me a apaixonar por a Agatha. Um ótimo dia para quem trabalha, e porque o tempo não está muito calor, e com muita, muita coragem quem trabalha cá fora, porque quem trabalha no Rio está bem, está contigo. Então, façam como eu, metam-se a ouvir a Rádio Arcancel 96.2, que a gente estará cá. E se você quiser pedir um disco, eu cá estarei para lhe passar com muito gosto. Então, fiquem à escuta da Rádio 96.2. Eu já sofri de amor, mas hoje estou melhor. Deus é de onde o anjo. Voltei-me a apaixonar, voltei de novo a amar. Me entrego. Apaixonar.

9h40 e vocês estão à escuta da Rádio Arcancel 96.2 e estão na presença de Lourenço, das 9 até ao meio-dia, com a emissão que tem por título O Fim de Semana à Porta. Agora, e continuamos então com Ana Bacalhau e Diogo Picarro e ele mais. Então, uma ótima manhã para vocês todos e fiquem bem à escuta da Rádio Arcancel 96.2. Esta saudade. Mas de que vale a vida se não é sentida? Mesmo que sendo assim, seja preciso que a dor nos vá matando devagar. Choro, mas é melhor chorar o que foi feito, se não era por aí o meu caminho. Tu foste o meu erro mais bonito, tu foste o meu erro mais bonito, tu foste o meu erro mais bonito. Se não fosse atrás de mim nos teus silêncios, nem me perdesse dentro dos teus braços, talvez vivesse sem este castigo. Goodbye. Ora, então estamos à escuta de Ana Malhoa. Vamos dar um tempo e a seguir vamos continuar com Ana Domingos. Eu vou bater o pé. Então vamos todos bater o pé.

Ora, 9 horas e 58 minutos e continuamos então com o mesmo artista que vimos de ouvir, Art Sylvain Petit de Mademoiselle. J'aimerais tant lui parler, parler de la pluie, du vent, de ses beaux yeux d'enfant. Hello, hello, hello, petite demoiselle. Hello, hello, hello, si timide et rebelle. Belle. Ne ferme pas ton cœur à ma grande douleur. C'est dimanche et je la vois, elle descend son escalier. Dans mon cœur désemparé vibre le besoin d'aimer. D'aimer cette belle enfant et ses cheveux d'argent. Hello, hello, hello, petite demoiselle. Hello, hello, hello, si timide et rebelle. Ora, então são 10 horas aqui exatamente, já passei a minha primeira hora da emissão que tem por título Fim de Semana à Porta. E vamos continuar então com as músicas. E tenho aqui uma música que uma pessoa pediu-me, que com o prazer de ouvir, que é Margarida Valente. Então ela pediu-me para passar a música Os 28 Graus à Sombra. É verdade que a gente não está muito calor, está um bocadinho frio. Se a gente tiver à sombra, ainda mais frio está. Mas vamos então passar esta bela música para Margarida Valente escutar. Então, desejo-lhe um ótimo dia e tudo bom. E obrigada por me telefonarem a dar os meus sentimentos por estar aqui. Então, vamos ouvir. La vie mêle sur Arc-en-Ciel Orient. Monaco, 28 degrés à l'ombre, c'est fou, c'est trop, on est tout seul au monde, tout est bleu, tout est beau, tu fermes un peu les yeux, le soleil est si haut, je caresse tes jambes. Mes mains brûlent ta peau. Ne dis rien. 8 degrés à l'ombre. Tu ne dis plus un mot. J'éteins ma cigarette. Il fait encore plus chaud. Tes lèvres ont le goût d'un fruit sauvage. Et voilà, comme une vague blonde, tu m'emportes déjà. Ne dis rien, l'amour est au-dessus de moi. Ora, então aí vimos de escutar 28 graus à sombra, que foi pedido da parte de Margarida Valente para escutar. Então, um ótimo dia para ela. E vamos continuar então com nossas belas músicas, e vai ser quem? O nosso Augusto Canário, Popó da Namorada. Então, uma ótima manhã para vocês. Olha o saltinho, olha o saltinho, olha o saltinho. Eu tinha um belo carrinho que eu guiava tão contente. Descuidei-me um bocadinho, desfilo num acidente. Fiquei triste para morrer, eu até me tinha dó. Minha namorada, ao saber, para não me ver sofrer, emprestou-me o seu popó. Ai, eu medo a primeira. Popó da namorada. Eu medo a segunda. O popó da namorada. Até mesmo mais atrás, no popó da namorada, eu assado a tua durada. No popó da namorada, eu assado a tua durada. Toda a gente, eu meto a primeira. No popó da namorada, eu meto a segunda. No popó da namorada, meto a terceira e a quarta. E até mesmo mais atrás, no popó da namorada, eu assado a tua durada. Popó da namorada, eu vou estar para tu lugar. Volta para a minha namorada, força! Até já não, olha o chapéu! A primeira. Vamos lá, vamos lá. ficou aquecer. Mas para mim não é nada. Ai, dá-me tanto prazer. Eu adoro envelhecer. Um popó da minha curada. Ai, eu bebo a primeira. Um popó da minha curada. Eu bebo a segunda. Um popó da minha curada. Não vou poder namorada, eu assalto a tua dona. Não vou poder namorada, eu assalto. Só pensa mal quem quiser. Eu nada disse de mal. Estava a falar da mulher. Oh pessoal, só pensa mal quem quiser. Eu nada disse de mal. Estava a falar da mulher. Ai ai que cena. Ai ai que cena. Há homens com ela grande, outros com ela pequena. Ai ai que cena. Ai ai que cena. Há homens com ela grande, outros com ela pequena. Su carita me mata, me sedució con su mirada y me dejó ilusionado. Estoy enamorado de Bella. Ella sabe de lo que se trata. Yo sé que nunca le enderezo la plata. Ahora se queda sola y desesperada, como una malvada. Solita se va. Yo solo necesito una ocasión. No quisiera vivir una ilusión. Eso me está matando. Vivir una ilusión. Eso me está matando hasta tener la solución. Es que la conocí bailando lambada. Bailamos hasta la madrugada. La conocí bailando lambada. Lambada, oh. Es que la conocí bailando lambada. Bailamos hasta la madrugada. La conocí bailando lambada. Lambada, oh. Bailamos con más sensualidad. A mantener la compañía. Eso te vuelve muy loquita, mamita. ¿Por qué no me llamas? Quiero saber. Es que eso me mata, no sé qué hacer. Sonrisa de gata, como tú me tratas. Ven, baila conmigo hasta el amanecer. Yo solo necesito una ocasión. No quisiera vivir una ilusión. Eso me está matando hasta tener la solución. Yo solo necesito una ocasión. No quisiera vivir una ilusión. Eso me está matando hasta tener la solución. Es que la conocí bailando lambada. Bailamos hasta la madrugada. La conocí bailando lambada. Lambada, oh. Es que la conocí bailando lambada. Bailamos hasta la madrugada. La conocí bailando lambada. Lambada, oh. Es que la conocí bailando lambada. Bailamos hasta la madrugada. Es que la conocí bailando lambada. Bailamos hasta la madrugada. La conocí bailando lambada. Lambada. No, no, no, no, no. Oh, oh, oh. Bailando lambada. Oh, no. Es que la conocí bailando

deixei tudo por ela. Deixei tudo por ela. Eu sei, deixei a minha vida tão bonita e singela. Deixei tudo que tinha, deixei tudo por ela. Deixei tudo por ela. Deixei tudo por ela. Eu sei, deixei a minha vida tão bonita e singela. Deixei tudo que tinha, deixei tudo por ela. Ora, vimos então de escutar o Zé Cabra, Deixei Tudo Por Ela, que foi pedida do Cerveza. E vamos continuar então com um cantor que é daqui da nossa região e que tem por título, chama-se Fernando Martins. Então vou passar aqui uma cançãozinha que quero falar com ela. E continuamos então com o nosso Fernando Martins, a Roseira Enxertada. Não é fineza. Espero que vocês estejam a passar uma ótima manhã na companhia da Rádio Arcanciel. Então vocês estão à escuta de

Agora 10 horas e 32 minutos e vimos de escutar Bem-vindo Costa de Imigrante. E vamos continuar com a nossa música. Tem aqui mais um disco pedido, cada parte do Cabeça, para o Cláudio Cerqueira. E então ele pediu-me para ver se eu podia passar a música da Mula da Comparativa para Cláudio Cerqueira. Então vamos ouvir esta bela música. Vimos de escutar a Mula da Comparativa, que foi pedida do Cabeça para o Cláudio Cerqueira. E vamos continuar então com as nossas músicas. E vai ser então Jérôme Souvenir. Arc-en-ciel, c'est du soleil toute la journée. Chardin chantait la Ventura. Et Mac Brand se demandait qui saura. Johnny disait à Sylvie que je t'aime. Et Brel écrivait ses derniers poèmes. Polnareff posait tout pour faire sa pub. Et les Stones roulaient déjà à plein tube. Redonner la Californie. Moi je chantais Kiss Me As You Love Me. Je me souviens, qu'est-ce que c'était bien ces années-là. Je me souviens, comme ça se retient ces chansons-là. C'était les cris des filles et les pas d'éléphant. Les fleurs sur les chemises et les cheveux dans le vent. Souchon disait allô maman bobo. Les Champs-Élysées étaient tout à Joe. Juvet se demandait où sont les femmes. Les Bee Gees donnaient la fièvre qui enflamme. On dansait sur les refrains de Clo-Clo. Déjà Sardou chantait 10 ans plus tôt. On se balançait sur Ringo et Sheila. Et moi j'escaladais l'Himalaya. Je me souviens, qu'est-ce que c'était bien ces années-là. Je me souviens, comme ça se retient ces chansons-là. C'était les cris des filles et les pas d'éléphant. Les fleurs sur les chemises et les cheveux dans le vent. Je me souviens, qu'est-ce que c'était bien ces années-là. Je me souviens, comme ça se retient ces chansons-là. C'était les cris des filles et les pas d'éléphant. Les fleurs sur les chemises et les cheveux dans le vent. Les Beatles n'étaient plus 4 garçons. Et Paris s'éveillait avec Dutron. On rêvait avec qui il était une fois. Gilbert jouait The Fool du bout des doigts. Pendant ce temps, Dave chantait Vanina. À Waterloo gagnait le groupe ABBA. Fredo à Chicago était le roi. Et je me présentais, oui, Jérôme, c'est moi. Je me souviens, qu'est-ce que c'était bien ces années-là. Je me souviens, comme ça se retient ces chansons-là. C'était les cris des filles et les pas d'éléphant. Les fleurs sur les chemises et les cheveux dans le vent. Je me souviens, qu'est-ce que c'était bien ces années-là. Je me souviens, comme ça se retient ces chansons-là. C'était les cris des filles et les pas d'éléphant. Les fleurs sur les... A 10 horas e 40 minutos, aqui nas ondas da Rádio Arc-en-Ciel 96.2, e vamos continuar então com mais uma bela música que tem por título Os Minhotos Marotos, e é só treta. E esta música é dedicada ao Cebessa por a parte de Cláudio Cerqueira. Então vamos escutar esta linda música. Tem paleio. É só triatlo. tem paleio. É só triatlo, é só triatlo. E como essa piada. É só triatlo, é só triatlo. E na hora não faz nada. É só triatlo, é só triatlo. E como essa piada. É só triatlo, é só triatlo. E na hora não faz nada. E na hora não faz nada. É só triata, é só triata. E conversa fiada. É só triata, é só triata. E na hora não faz nada. É só triata, é só triata. E conversa fiada. É só triata, é só triata. E na hora não faz nada. E 47 minutos. Então esta canção que vai passar é para todas as pessoas que estão à escuta da minha música, da música de Lourenço, que teve o título Fim de Semana à Porta. Eu até também já estava com saudades. Pois é, eu também parti com saudades de vocês, mas já cá estou outra vez. E se vocês estão à escuta da Rádio Arcancel 96.2, está à escuta da melhor música portuguesa todas as sextas-feiras. Ora, eu vou passar aqui também uma canção que foi pedida da parte da Maria Augusta, de Floridos Oblé, que ela telefonou-me a dar os parabéns de eu tornar para a rádio, e por ela também uma muito obrigado. Eu vou passar então a canção que ela ouve e gostava de ouvir, com o Nelson Ned, Domingo à Tarde. Vamos ouvir essa bela canção. O que é que você vai fazer domingo à tarde? Pois eu quero convidar você para sair comigo. Passear por aí, numa rua qualquer da cidade. Dizer pra você tanta coisa que a ninguém eu digo. Eu não tenho nada pra fazer domingo à tarde, pois domingo é um dia tão triste quem vive sozinho. Quando eu vejo um casal namorando, é que eu sinto a verdade. É tão triste passar o domingo

mais bela, ouvir a mora no Minho, olá, olá, lilolela, ouvir a mora no Minho, e é a dança mais bela, ouvir a mora no Minho, olá, olá, lilolela. Continuamos então com a Clara Alice. Tá com medinho. Tá com medinho, ela é que sabe se tá com medinho ou se não está. Então, que coma como ela quiser. Continuamos então com Cláudia Caramelo, Beijo Moada. Então, boa escuta. E vocês estão à escuta de Manhãs Românticas apresentadas por Lourenço, das 9 ao meio-dia. Ora, então, íamos de escutar Maria Alice, tá, tá, tá, morde. Ora, vamos continuar com as nossas músicas e desta vez vou passar aqui uma música que tem por título O Capa Negra Sempre a Bombar. E esta música é mesmo dedicada de mim mesmo para a Madame Dias e a Fernanda Campos. E desejo um ótimo dia para elas. Então, até já e boa escuta na Rádio Arcancel 96.2. Da nova dança, todos vão cantar esta canção. Vamos começar neste balanço, que ninguém vai parar neste bailão. Hoje vai haver festa até o amanhecer. Agora só nos resta começar a mexer. Da nova dança, todos vão cantar esta canção. Vamos começar neste balanço, que ninguém vai parar neste bailão. Hoje vai haver festa até o amanhecer. Agora só nos resta começar a mexer. Ora, vimos de eu escutar o Capa Negra, que foi de mim mesmo para Fernanda Campos e para a Madame Dias. Então vamos continuar com a nossa música e esta vez é Felipe Reis, Quem Nunca Pecou. Eu acho que toda a gente pecou. Vamos então escutar esta bela música. São 11 horas e 26 minutos, quase 11 e meia, aqui nas ondas da Rádio Arcanciel e estamos quase acabar a minha emissão, que tem por título Fim de Semana à Porta. Então, vamos à música. Tanto te dizer o quanto ainda sofro. Levaste a minha alegria quando foste embora. Sei que não te fui fiel, mas peço que tu voltes. Agora eu ando aqui perdido e a minha alma chora. Sei que andam a falar que não deves perdoar, mas eu quero acreditar no teu perdão. também te andam a dizer que era melhor esquecer. Mas agora peço que ouças o teu coração. Tanto te dizer o quanto ainda choro. Levaste todos os meus sonhos e os meus sorrisos. Sei bem que fui eu o culpado por este desfecho. Eu dava 10 anos de vida para ficar contigo. Sei porque andam a falar que não deves perdoar, mas eu quero acreditar no teu perdão. Também te andam a dizer que era melhor esquecer, mas agora peço que ouças o teu coração. Que atire a primeira pedra quem não tem. Julgar alguém que não sente este amor. Arc-en-ciel, des étoiles plein la tête. Ora, vimos de escutar Luís Filipe Reis, Quem Nunca Pecou, Acho Que Tudo Pecou. E vamos continuar com as músicas, e então tenho aqui mais uma música, mais uma música pedida, que é da parte de Eduardo Teixeira, que me telefonou a dar os parabéns de aqui estar, que já há muito tempo que não falava comigo. Mas, bom, a vida é assim, a gente tem que também fazer a nossa vida, não é? E vamos continuar e vou passar aqui então esta música, que tem por título José Malhoa, A Tua Mensagem. Então, boa escuta e uma ótima manhã que eu desejo. Ao acordar, fiquei tão feliz, porque tinha uma mensagem tua gravada. Fui logo escutar, na esperança de ouvir a tua voz dizer que voltava. Mas tudo o que ouvi foi só um alô, e no fim apenas um adeus, sem tempo. Eu entristeci, o sorriso acabou, e as mil vezes que escutei de novo foi sempre um tormento. Jurei, jurei, jurei, ouvindo a tua voz, certas paragens. Chorei, chorei, chorei, tão perdido e tão só. Doeu tanto aquilo que eu ouvi na tua mensagem. Ao acordar, fiquei tão feliz, porque tinha uma mensagem tua gravada. Fui logo escutar, mas o que eu ouvi transformou esse acordar feliz num dia de mágoa. Chorei, chorei, ouvindo a tua voz, dizendo vou ficar por estas paragens. Chorei, chorei, chorei, tão perdido e tão só. Doeu tanto aquilo que eu ouvi na tua mensagem. En harmonie, la FM en couleur. En couleur. Jurei, jurei, jurei, ouvindo a tua voz, dizendo vou ficar por estas paragens. Jurei, jurei, jurei, tão perdido. Tua mensagem. Chorei, chorei, chorei, ouvindo a tua voz, dizendo vou ficar por estas paragens. Chorei, chorei, chorei, tão perdido e tão só. Doeu tanto aquilo que eu... 11 horas e 35 minutos e estamos apenas de meia hora de acabar a minha missão, que tem por título Fim de Semana à Porta. E então vimos de ouvir José Malhoa, a tua mensagem, que foi para Eduardo Teixeira. E vamos continuar com uma bela música que eu vou passar, que é para Manuela de Araújo, que tem por título Tony Carreira Resta. Então vou escutar. Je te prie de rester, de ne pas t'en aller sans moi. Car ta place est ici et ma vie est finie sans toi. Si je t'ai dit des mots qui t'ont blessé de trop, pardonne-moi. Je ne vais plus m'emporter, je te jure de changer, crois-moi. Tu sais bien qu'on oublie pas comme ça sans regret tellement d'amour. Et tu voudras refaire ce chemin à l'envers un jour vers moi. Je suis prêt à changer si j'ai pu te blesser parfois. Reste.

Só uma vez, só mais uma vez. Quero beijar tua boca outra vez. Vou já por entrar no hipótamo. Ante os é cabeça mu, saliva boa. Ninguém aqueceu com tanto amor. Horas e 46 minutos e estamos à escuta de Kalema Alice, Alice, uma nova música que venho de escutar. Saiu apenas há 2 meses, então espero que vocês estejam a passar uma ótima manhã na companhia da Rádio Arcancel 96.2, que estamos quase a chegar ao final da emissão, que tem pelo título Fim de Semana à Porta, apresentado por Lourenço. mais nada para dizer. O que se passou já está esquecido. Lá por teres alguém com quem viver, ainda sou por ti lembrado. Tu de mim não quiseste saber. Tu quiseste só pensar em ti. Porque procuraste um outro amor, mas sempre ainda pensas em mim. Porque choras do nosso amor. Se foste só tu quem quis assim, foste de nós dois quem mais errou. E tudo mudou, quem fui para ti. Porque choras do nosso amor. Agora já não estou contigo, porque sabes que não tens saída. Tu estás perdida, não estás comigo. Choras tu o nosso amor, mas agora és contigo. Porque sabes que não tens saída. Tu estás perdida, não estás comigo. E põe os braços no ar, passou a procissão. O baile vai começar, bate com o pé no chão. E põe os braços no ar, até o sacristão nesta festa vai entrar. Hoje é domingo, a festa na minha aldeia. Estou vestido à maneira e à igreja vou rezar. Até o padre ficou muito admirado ao ver-me todo arranjado, sapatos a brilhar. Eu estou bonito porque hoje já bailarico. E em casa é que eu não fico porque gosto de bailar. E no recinto vamos levantar poeira, dançar a noite inteira até o dia clarear. Bate com o pé no chão e põe os braços no ar. Passou a procissão, o baile vai começar. Bate com o pé no chão e põe os braços no ar. Com o pé no chão e põe os braços no ar. mais é, meus amigos, estamos a 4 minutos do fim da emissão do fim de semana à porta e foi com um grande prazer que eu esteve aqui com vocês esta manhã e cá estarei para a semana próxima, se Deus quiser. A semana próxima não, porque eu tenho um controle a fazer e não posso estar cá, só para a outra semana, no dia 14, se Deus quiser, de fevereiro. E foi com grande prazer que esteve aqui com vocês e continuarei. E espero que vocês também ficassem contentes por me ouvir a minha voz. E estamos então com esta música, e vai ser com esta música que eu vou acabar a minha missão. Vou-vos deixar com a LDP Internacional e ficareis com as notícias de Portugal. Então, até já e um bom fim de semana. Tudo de bom e muita saúde para vocês. Fim de semana a todos e um ótimo dia também e até à próxima, se Deus quiser. Então, fiquem bem, bom apetite e daqui a 15 dias, se Deus quiser. Então, vou-vos deixar com a LTP Internacional e fiquem bem com as informações.